Bravo, IADS, Jack Bravo. 3894, complete nosso procedimento, MAP 12. Frequência 118.95. 9.5394. Voo 1166, desça e mantenha 2 no pé e ajuste o altímetro 0.95, informe estabilizado o final do procedimento LS, X-Ray, pistão 0. 2.10, 3.15, é pós-qualidade, voo 9.0. Salvador, boa tarde, 3894, nacional da 1.0. Tá 3894, boa noite, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-5 nós. Pouso 1-0, 3894. Parece que está localizado, curva à direita na proa 070, informe estabilizado. Direita, proa 070, informe estabilizado. Confirmar a nave com módulo para controle. 136. Autorizado 2 mil pés. Ajuste o altímetro 0.15. 136. Autorizado 2 mil pés. Ajuste no 0.15. Controle o Olympus 08 visual para ponto de cancelamento e para o Denise do Dão. Olympus 08. Desça e mantém no 1510, o plano cancelado 2033, voe farol de Itapuã. Mateu, pro de farol de Itapuã, olha. APSA 8487, reduza para 2309. 2309, 487. Salvador, 4206, tá com a informação. Romeu. Oh, 206, pronto para 4? Pronto, 4, 4206. 645, taxia Juliette, portão 2. Juliette 02, 645. Pouca 206, autorizado Recife, nível 350, Viamper Zulu 17, saída Pouca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5431, coteja. Autorizado 320 para Recife, contorne rota 217. Decola da 1-0, Pucaracaju, com curva esquerda após a decolagem, chamando na 20 decimal 8 e transpondo 5431, passo 4206. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Vai chamar. E para pushback, vou no 869. Autorizado, chama para o táxi. Vai dar táxi. Mete chama agora a torre na frequência 1-1-9-5. 9-5, boa noite. Via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, sua Juliette, 3294. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-5 nós. Nível pouso, pista 1-0, voo na 1-6. Na frequência 1-2-0, decimal 3. minutos, 1 minuto, Sarau de Itapuã. Olimpo 08 para ingresso no circuito de tráfego de Salvador, chama agora a torre na frequência 118.95, mantenha a toada do Sarau de Itapuã. 118.95 para o Itapuã, gente. Arara 05, sexta e mantenha 2.000 pés, ajuste a altimetro na 095, autorizado final do procedimento. ILS X-ray pista no zero, informe estabilizado. Autorizado 2.000 pés, 2015, informando estabilizado, Arara 05. Pés, o Olympus manterá sobre Moratapã, curva pela esquerda, em escala. Rumba 36 estabilizado e passou a posição de Duna. Rumba 36 passa a Duna, completa o procedimento, chama agora a torre na frequência 118.95. Agora a torre na 118.95. Salvador, Rumba 36, na final do procedimento ILS, X-ray da 103, embaixo e travado. Rumba 36, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 0 no 5, informa o tráfego P3, à direita em espera sobre litoral sul, não interfere. Rumba 36, ciente visual, aguarda autorização de pouso. Afirmo, casa cheia, 183. Gente, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 no noite, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto espera 2 no 954, bom voo, noite, senão. 3894, faz passagem do Bain da Gol à sua esquerda, segue via Juliette, portão 5. Rosa Gol, Juliette 5, 3294. Tráfego Salvador, boa noite, o Azul 2712, qual é o meu? 2712, com a cópia Aracaju, 1 minuto, cópia. Obrigado. É, é. 136, após o pouso, segue para o pátio militar. Sim. 67, autoridade, chamo para o táxi. Rapa, táxi, André, 5 metros. Meu ato está 8487. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Já está com 1259 de escada. Arara 05, forma estabilizada. Forma lá. Performação, Arara 05. Intenção é de aproximar com aproximadamente 130 nós. Tente Arara 05, o tráfego do P7 está com um grau de efeito de 110, a meia dúzia de milhas à sua frente. Espaço a Duna agora, Arara 05, completo final do procedimento, chama agora a torre na frequência 118.95. 1895, a torre. Completando Arara 05. Queira desculpar, o tráfego foi entrecortado a sua transmissão, por gentileza. Sem problema. Azul 2792, autorizado Salvador Aracaju, nível de voo no 70, via Golf 677. Subida Conde, curva esquerda, pista 10, código 0276 e o controle 1208. Salvador 970 para Aracaju, na Golf 677, decola da 10, curva esquerda, perfil Conde, 0276, transponder 208, controle, cotejou azul, 27192. Correto, chama para posicionamento, 2712. Correto, posicionamento, obrigado. O tráfego Salvador, muito boa noite, o azul 2591, no pátio 3, informação Romeu, autorização para vitória. 5991, 1 minuto, copia a vitória. Muito grato, se incomodaria de adiantar nossa saída, por favor? Primeiro. seguinte subida será a Coral. Muito graças. Aproximação, informa o IP3, à direita em espera, 1.000 pés, não interfere, ajuste no 015. Visual com tráfego no 015, Arara. Depois 08, informação tráfego, Charlie 105, passando o marcador externo. Ciência, está visual com ele de pé. Gol 1.66, mantém a posição antes da Juliette. Aguardando para seguir para o portão 09. O nome da minha mãe vai manter aqui no Juliette. São 3897, eu tenho pré-aprovado nível 320 Guarulhos, corrijo. Aceita ou aguarda a recondenação para o 340? Aceita o 3897. São 3897, autorizado Guarulhos, nível de voo 320, via Persoluna 0, Taubaté. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder 5442, controle 120, decima 8. Autorizado para Guarulhos, nível 320, decima 10, Taubaté. Bola da 10, saída da El, Leda, Motiva, curva direita, 5442, transponder 120, decima 8, controle 3289. Correto, chama para posicionamento 3897. Chamará. Azul 2591, pronto para copiar. 201, Rio de Janeiro, Galeão, 360. 360 para o Galeão, Chanel 6201, número 2 para cópia. Azul 2591, pronto para cópia. Afirmativo, senhora, pode prosseguir, por gentileza. Autorizado, Vitória, nível de voo 160, via Golf 677. Subida Coral, curva direita, pista 10. Código 5436 e o controle 120, decima 8. Autorizado 160 para Vitória, decolada pista 10, curva na direita no perfil da Coral, Golf 677, 5436, código de transponder, chamará o controle 1208, o azul 2591. Correto, 2591, chama para posicionamento. Chamaremos quando pronto para posicionamento, 2591 do azul. Passagem André, 567, 169, a bordo, alterna Guarulhos, 4 horas de autonomia. Táxi autorizado via pátio principal Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 10-15, TAN 3567. 315, pátio Índia, 1895, TAN 3567, obrigado, bom trabalho. Tráfegos, mantenha um ponto de espera aguardando. Atenção. Direção nacional, seria passado travado. Gente, Olimpo 08, continue a aproximação, aguardando pista livre. Olimpo. Cinco, solas 4-4, agilize manobras, libere a direita, reporta a pista livre. Gente, agilizando autorizado, Arara 05. M143, o tráfego que o precede está agora 3 mil marcador externo, grau de 1409, Boeing 767-300. Vento na 70 graus, 05 nós. Autorizado pouso aqui. Abseito 487, boa noite, continue a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 015. Aguardando a pista livre, no 015, 8487. Direita após a decolagem, pistão no 0, código 5423 e o controle em 120, decima 8. 360, da Eulita Irumi, 5423, 1208. Oxanair 6201. Correto, chama para posicionamento. Chamaremos. 08, Solos 46, libera a direita, táxi via Alfa, reporte na Delta. Pito 487, autorizado pouso, pistão na 0, vento 180 graus, 0612 a nós. Autorizado pouso, pistão na 08487. RM6143, passado no completo final do procedimento, chama agora a torre na frequência 118.95. Correu, nós estamos 5, não, não. O Xenem 143, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0 na 5. Limpos, mantenha a Delta. Limpo 08, autorizado cruzamento de imediato, reporte pista livre. Autorizado cruzamento de imediato, reporte pista livre. Lago 8487, Solos 48, agilize manobras de direita, 121, décimo 9. Agilizando. 487, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 07. Alfa, Kilo, pátio 3, gate 07, Alfa, K8487. Isso, autorizado, alinhar e mantém no 0. Após a Airbus, alinhar no 0, Oceania 143, solo 50, libera a direita, chame o som, linha 12, 129. Meu 143, mantenha a antena alfa. É 6143, táxi Alfa, porte antes da Juliette. Alfa, tá perto da Juliette, né, Alfa? 0612, é nóis. Ele é pra 0, noite, menor. 567, após a rolagem do Boeing da Gol, autorizado alinhar e manter a cabeceira no 0. Alinho, mantém pista no 0, tá 35, aumenta. Boa noite, 69, decolar 252, chame o controle 120, desce na 8. 08, boa. No portão 10, para o posto 10, 3897, no portão 10, coordenação aqui, pessoal, é porte táxi. Reportará para o táxi, 3897. Será a paragrafa? No 869, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360 via saída Argo. Após 2000, autorizado Elephant. Tente 2000 Elephant, então iniciando a curva direita, vou no 869, 360, você está abrindo. Solo Salvador, o azul 2591, pátio 3, para puxa e saneamento. Azul 2591, aguarde um instante. Guardando o azul 2591. 259. Iniciando o SAN 3567. Sim. 6143, aproxima da cidade de Juliette. 143, ingresso Juliette, portão 07. Via Juliette para o 07, 6143. Positivo, senhor, prossiga. Pushback, coordenação, equipe de solo, reporte táxi. Pushback, autoridade de coordenação com solo, chamaremos táxi 2591 da Azul. Beleza, 3 horas e 30 de autonomia, 111 a bordo. Índia, ponto de espera, mantém a posição, chame torre 118, decimal 95, altímetro no 095, azul 4206. Ajustado no 095, direita Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, azul 4206. Controle Salvador, boa noite, SAN 3567. SAN 3567, boa noite, contato rádio da colagem, suba para nível de voo 360 via saída Arbor. Arbor 360, 3567. Salvador, 4206, ponto de espera da 1-0 e pronto. 4206, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 180 graus, 05 nós. Livre decolagem 1-0, 4206. É 101, prossiga. Tio Guardião 01, autorizado voo local, Salvador, Salvador. Confirma o nome do comandante? Com 3:40 alternando com. Confirma apenas o POB 222? 223. 223 confiado, táxi autorizado, parte principal, táxi Oi Índia, ponto de espera, pistola 0, mantém a posição, chame Torre 118, direção 95, altímetro, ajuste de altímetro, 0095, tá 3897. Autorizado via Pátio Índia, ponte espera 1895 a torre com 10015, USA 3897. Voo 1869, cruza nível de voo 935, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 1260. 288-0, obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa. Número 2 no táxi, vai seguir a retaguarda Airbus da TAM. O mesmo está passando no momento através do 09, até o ponto de espera. Lá mantém a posição, chame torre 1-1-8-1-9-5, ajuste ao altímetro na 095, azul 2591. Vai seguir pátio 3, após a passagem do Airbus da TAM como número 2, prossegue. Próximo ponto de espera, chama a torre em 11895, azul 2591. 206, decolada 58, chame o controle 120-8. 120-8, azul 4206. 712, coordenando equipe de solo, reporte táxi. E aí, coordenando com a equipe de solo, autorizado para o pushback, azul 2712. Solo, ouça na 6201, puxa acionamento no 4. 6201, aguarde um instante. 0, via Fuca, eu acho 4206. Salvo, eu viro o Tutu, and eleva. Information at Quebec, Canadian 015, you're ready to copy clean up to Lisboa. Eu viro o Tutu, informei o meu, aguarde, stand by copy. Salvador Brown, the evening is all 9-0-5-5 and condition of the Stand by copy, 9-0-5-5, stand by copy, please. 9-0-5-5. Oi, Salvador, tá 3-8-9-7, pode esperar a próxima. 1897, boa noite, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 160 graus, 059. Alinha e decola pista 1-0, tá 3-8-9-7. Contra ataque, 6-2-0. Sir, noite, Salvador. Muito boa noite, um azul 2591, com espera da 1013. Copy. From Salvador to Lisboa, Lima Papá Papatango via Upper Whiskey 50, then Upper November 866, after that as a flight on the road. Flight level 370, Momo departure, Dilub transition, Dilub, Delta India, Lima, Uniform Bravo, Dilub transition, take off 10, first left turn, Squawk 5433 and Salvador Departure Control 120.8. Copy, pequeno João 015. Eu posso chegar ao 022, escolher o sinal Salvador, to Lisboa, vai Upper Whiskey 50, Upper November 866, Flight Land Road, Flight Level 370, Departure Momo, with a transition below the runway 10, Squawk 5433, Departure Frequency 120, decimal 8. Approximal 022, read back is correct, from red to push back and set up. Salvador, o azul 2712, pronto para táxi com 66 no POB. Com 3 horas de autonomia, alternando Salvador. O azul 2712 inicia o táxi, reporte para ingressar no pátio principal. Gente, estamos autorizados a iniciar o táxi, reportando no pátio principal. Azul 2712. Para 3897, decolado 03, chama o controle 120, decimal 8. 4208, tá 3897, boa noite. Para o táxi, Oceané 6201, 145 a bordo, 3 horas e meia alternando Campinas. Oceané 6201, táxi autorizado à direita via táxi para Índia. Ponto de espera, mantém a posição, chame torre 1 no 8195, ajuste altímetro no 095. 115 no ajuste, Índia, estou com espera do 0895 com a torre Oceané 6201, boa noite. Azul 2712, segue o Airbus da Avianca, via parte principal, taxiway Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, 1 no 5. Gente, vai seguir o Airbus da Avianca, Índia, chama 1895 com 1015, azul 2712. Avião da Azul. Azul 9-0, Fafaro. Liga from Salvador to Campinas, Serra Bravo, Kilo Papá, vai Alta Zulu 10, Ubave, Alta Zulu 16, BHZ, Xamod, Alta Zulu 30 and Tite, Flight Level 320, Dial Departure, Leda and Motima Transition, Second Offroad 10, First Right Turn, Skog 5440 and Salvador Departure Control 120.8. Correct, flight level 320, okay? Flight level 320. Bridge back is correct, from red to push back and set up in azul 9055. Paulo, autorização, Vitória, por favor, 645, por favor, boa noite. Autorizada a chegada bom, se desça para 4.000 pés, o ajuste no 095. 4.000, 095, 958. Azul 2591, contato radar, suba para nível de voo 160, via saída Coral. 160, Coral, 2591 da Azul. 6201. Adiciona 5450, controle 120, decimal 8. Voando 645, está autorizado Vitória, nível 360. Pista 10, curva direita, Dael, Leda B10, no Peruísque 50, transporte 5450, controle 08. Correto, faixa contra o voando 645. Obrigado. Edson, Logo 645 na 2, puxe bem questionamento, boa noite. 645, reporte táxi. Reporte táxi. Na 6201, autorizado a decolar, pista no 0, vento 170 graus, 05 nós. Livre decolagem no 0, ou se na 6201. Azul, boa noite, azul 2712, ponto de espera, 10. 2712, boa noite, observa o Airbus rolando após a linha mantém. Após a rolagem do Airbus, a linha mantém no 0, azul 2712. Então, 3897, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. Gente, o TAM 3897, boa noite. Boa. Na 6201, no decolar 209, chame o controle 120 e desce na 8. 208, bom serviço, boa noite. Até a próxima. Controle Salvador, boa noite, Oceané 6201, passando 1300. Oceané 6201, boa noite, contato radar, subo para nível de voo 360, após 2000, voo Leda. Após 2000, na proa de Leda, subindo nível 360, as restrições, Oceané 6201, grato. Abordando 36, 3h41, está na tira com 20. Mais autorizado, Biotex Via Índia. Enquanto eu estiver mantendo a posição, o time 1-8-395, ajuste ao time 1-0-5, gol no 645. B15, Índia, Ponte de Espera da 10, chama 1895, 645, boa noite aí pra vocês. Pushback Instructor, Azul 9055, 81. Chama da Azul 9055. 9055. Oi, boa noite, 645, pronto, põe espera, pista 10. Paulo 645, boa noite, autorizado alinhar e manter, será 1-0. Ali mantém a pistão no 0, Paulo 645. Controle, por gentileza, seria possível coordenar para o de dar gel no centro de Recife? Quem era nós? O Xené 6201. Xené 6201, ciência, aguarde a coordenação. Claro. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2712 decolou. Azul 2712, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 170 via saída Conde. 170 pela Conde, o Azul 2712. 45, autorizado a decolar, pista no zero, vento 170 graus, 04 nós. Decolagem autorizada, pista no zero, para 645. Está a nossa saída para o Galeão, qual vai ser, por favor? Confirme errado. É, Galeão via Penovember 857. Sael, Leda e Rumi. Sael, Leda e Rumi. Obrigado. Ligou 645, boa noite. Bono 645, boa noite. Contato radar, subiu para nível de voo 360, após 2000, voo Leda. 2000, voo Leda, muito obrigado. E direto 360 sem restante, correto? Afirmativo. O Xené 6201, autorizado direto da GEL. Está presente da GEL. Obrigado pela coordenação. Azul 9548, desça para 2000 pés, o ajuste no 095, autorizado a sinalia sexo e responsabilizado. 2000 pés, no 095, reportar estabilizado, azul 952748. Salvador Bahama, Azul 9055, ready for taxi 98 on board, 4 hours, 40 minutes, Falcon 8, Sierra Bravo, Romeo Papa. Azul 9055, clear taxi by our right, by taxi India, the hold short from 810, maintain position, call tower 118, small 95, 281015. Clear taxi via India, hold short runway 10, call tower 118.905, Azul 9055, 10.9, Oceané 6201, Oceano e Centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. Recife 13395, boa noite. Obrigado pela coordenação. Boa. Apesulo 10, Piraí, pode ST 1 BAD, Apesulo 44, Pagog. Eu digo 360, saída da El, Leda, Motiva. Decola pista 10, primeira curva à direita. Responda 5446 e o controle de saída 120, decimal 8. 7, autorizado barulho 360, via Presulo 10, até Piraí. Invade, Presulo 44, Pancog. É, saída Leda, Dael, Leda Motiva. Responda 5446 e o controle 120, decimal 8, o Xunar 6259. Correta, pode contar o Xunar 6259. Porta, pro pushback 6259. One 6 0 degrees, 05 north. Clear takeoff from 1-0-9-0-5-5. Bomba 36, autorizado para Serra Brava, November Tango, Natal, via Golf 677, nível de voo 090. Saída Puca, transição Caju. Decola pichando a zero, primeira curva à esquerda. Aciona 0275 e o controle no 208. Uma 36 apenas corrigindo a saída Conde, ok? Saída Conde, perfil da Conde, decolando no zero, mantém a curva à esquerda após decolagem. Correto, reporte ponto para acionamento 136. Salvador Grava, Airport Gaula, 0-2-2, and 1-1, ready for pushback and start. Via pushback and start, comrade taxi, Airport Gaula 0-2-2. For push and start, Airport Gaula 0-2-2. Cuidado, reporte pronto para o taxi 136. No 60 graus, 5 nós, reporte fora de solo. Meu centro Recife, frequência 1251, alterne 133.95. 251-3395, voo 645, obrigado, uma boa noite. Boa. Zero point eight delivery, não, zero point five. Sou Salvador, Guardião 01, fora de solo, curva direita. Guardião 01, fala fora de solo 21, confirme seu 2 sobrevoo. Confirme. Confirme seu 2 sobrevoo. Tempo de voo de 30 minutos. Gente, o senhor irá sobrevoar no através de Pitaçu? Vamos estar no setor próximo a Pituaçu e Simbra. O nosso alvo está entre Pituaçu e Simbra. Gente, peço que o senhor se afaste da final da 1-0, que estou com uma aeronave ingressando agora na final, aguardando instruções do Guardião 01. Afirmativo, estaremos então aqui no setor litoral, próximo a pessoa sua, aguardando coordenação. Estabilizado no lock, azul 9548. Azul 9548, chame a torre 118-95. 895, obrigado, senhor. Salvador, azul 9548, boa noite. Azul 9548, QNH 1015. Para informação, um helicóptero Alfa Sierra 50 1 no meu pé, mantendo a direita no litoral. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Alisoco, asa rotativa, continua a aproximação, aguardando a liberação. Azul 9543. Azul 9548, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 60 graus, 04 nós. Nime pouso, 9548. Eastern Condor, Portugal 022, over Grand Taxi. Portugal 022, clear taxi via Maple and taxiway India. Hold the short runway 10, maintain position in call tower 118195, QNH 1015. Edge 1015, main apron, India, all short, runway 10, tower 118.95, Air Portugal 022.9, obrigado. Com setor de sobrevoo na escuta permanente. Ok, setor de sobrevoo na escuta permanente, guarda a zero. Azul 2591, serviço radar encerrado, 5 milhas para posição Coral, chame Ilhéus 120.1. Chamar Ilhéus 120.1, 2591 Azul. Azul 90055, call Recife Center 125.1, Sonedo 130.95. 125.1, backup frequency 133.95, Azul 90055. Azul 9548, no solo 25, libere próxima à direita, solo 121.9. 19 na direita. Salvador da noite, Zona 548, livrou. Zona 548, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 5, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5, Romeu, 958. Tauro, boa noite, Air Portugal, 022, Alchart, Romeu, Zironia. Air Portugal 022, clear the lineup and take off runway 10, windy 160 degree, 4 knots. Clear the lineup and take off runway 10, Air Portugal 022. Azul 2791, quando possível atualização, vitória da conquista. Azul 2791, sente, aguarde um minutinho para a vaga. 4 horas, boa noite, boa noite, 705. Boa noite, 705, boa noite, acione a identificação, autorizada a chegada a bom, se desça para 4.000 pés, o ajuste no 095. bordo, João Pessoa, confirma a autonomia. Pax autorizado, reporte no ponto de espera do hotel rumo a 3000. Do 278 no pronto, cópia? Afirmo. Formação em curso Sierra, autorizado Vitória da Conquista, via rota do plano, nível de voo 180, sai da Arbor, Elefa, após DCT ou pelo DCT destino. Decola pistão 0, primeira curva à direita. Adiciona 5463, controle 120, decimal 8. Autorizado Vitória da Conquista, 180, perfil da Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita, transporte 5463. Controle 1208 pro 2781. Correto, é forte ponto azul 2781. Reporta. Guardião 01, na escuta? Na escuta. Confirme o tempo de sobrevoo nesta área? Estimamos em torno de 20 minutos nessa área, 15 a 20 minutos. Gente, chama o controle 120.8. 120.8, grava. Controle de Salvador, muito boa noite, é o Guardião 01. Guardião 01, prossiga.